Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 7, do Dr. Lucas. Lucas foi, quem ainda não sabe, foi um homem que se converteu, ele era médico. E mais tarde, Deus usou ele para deixar esse evangelho escrito a nós. Ele que deixou alguns registros que são específicos dele. E o que eu vou ler hoje à noite é uma passagem que só Lucas relatou. Veja no capítulo 7, versículo 11. Essa passagem da Bíblia não tem em Marcos, não tem em Mateus e não tem em João. Apenas em Lucas. E aí fala que ele fez um menino reviver. Vamos ler 7:11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, ou o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém, meus irmãos? Talvez alguma das irmãs aqui, eu não conheço todos vocês, mas já tiveram provavelmente a maior dor da vida de sepultar um filho. Alguém aqui já sepultou um filho? A senhora já? Mais alguma das mulheres já sepultaram um filho? Acho que não tem dor maior para uma mulher. É verdade, vocês podem confirmar isso? Eu não queria meramente revolver uma lembrança dolorida. Mas provavelmente para uma mulher, porque aquela criança que ela agora sepultou, veio de dentro dela. Acho que é mais duro que para o pai. É mais duro para a mãe sepultar um filho. E aqui tem uma mulher que exatamente ia fazer isso. Levando o filho para o cemitério. Tudo que passa na cabeça de uma mãe. E para mim, uma das coisas que mais nós precisamos nesta hora, quando tem alguém numa dor, aqui é uma dor de perda de um filho, mas seja qual a dor for, nós precisamos ter sensibilidade para aquela dor do outro. Você já viu quando uma criança cai no chão, às vezes o adulto levanta ela, não foi nada. Não foi nada, porque não foi em ti, foi no outro. Que sensibilidade de elefante. A gente tem que tentar, a gente não vai conseguir compreender totalmente a dor do outro, mas nós temos que nos esforçar e nos colocar ao máximo na posição do outro. Aí nós começamos a poder ajudar um pouco, caso contrário, não. Você vai visitar alguém que está com câncer. Tá, isso aí não é nada. Faz uma oração e está tudo resolvido. Nós não vamos tampar o sofrimento dos outros com uma oração em cima. Não estou diminuindo a oração, me entendo, irmãos? Mas às vezes a gente não sabe o que fazer e nem é sensível, então vamos espiritualizar o caso. O que a Bíblia diz para nós fazer? Chora com os que choram e te alegra com os que se alegram. Não vai lá no sepultamento de uma pessoa e dizer: não, não, tudo bem, isso aí passa logo. Talvez algumas dores da vida, a gente até pode ficar curado delas, mas eventualmente, e quem sabe hoje eu falando uma palavra dessas, um pouco das irmãs revive o que passou lá no passado. De vez em quando, algumas dores. Não é no sentido de mágoa, de... Não. A memória não apaga. O coração pode não ter mais aquela dor terrível. Mas nós temos que ter sensibilidade para quem está em dor. E você vê que o Senhor está chegando numa cidade. O próprio Senhor chegando ali com muitos discípulos, aquilo era um alvoroço de gente. Porque se você perceber, a palavra que nós começamos lendo no versículo 11, diz no dia subsequente. No dia seguinte, seguinte é o quê? Olha ali como é que começa o capítulo 7. Dê uma olhadinha. Olha o título lá em cima. Viu? Jesus acabara de curar o servo de um homem muito importante, um centurião. Aquela cura se espalhou para todo mundo. No dia seguinte, Jesus estava sendo assim, ó, aplaudido. Ele estava no auge da popularidade. Todo mundo queria ver Jesus, todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo queria ouvir quem é esse homem que faz cura, milagre. No meio do maior sucesso, Jesus olha para uma mãe que está indo sepultar o filho. Porque às vezes no meio do sucesso a gente não enxerga. É ou não é? No meio da dor a gente vê muitas coisas que não vê no sucesso. Mas Jesus viu a dor do outro no sucesso dele, enquanto ele estava tremendamente bem sucedido. E aí diz que aquela multidão que estava com o Senhor, mas vinha um outro grupo chorando e lamentando. E olha o que diz. Verso 13, vendo-a. O Senhor enxergou aquela mulher e o Senhor se compadeceu dela. Por isso que eu disse, quando você consegue se colocar no lugar do outro, ainda que nós não conseguimos nos colocar 100%. Se alguém aqui, como está essa mulher da Bíblia, algumas de vocês, irmãs, já passaram por essa dor terrível. De repente uma outra irmã vai consolar e diz, ah, eu sei o que é isso. Não sabe não. Quem não passou não sabe. Concorda comigo ou não? Alguns de vocês aqui eu sei que já tiveram câncer. E de repente quando veio as primeiras notícias ou foi para a cirurgia, a gente tinha um monte de perguntas. Será que eu saio vivo? Será que essa doença me mata, não me mata? E as perguntas eram milhões e respostas praticamente nenhuma. E de repente algum irmão assim meio desavisado vai dizer, não, isso aí não é nada, isso aí vai passar. Ah, ninguém sabe se vai passar, vamos ser honestos. Se alguém está com câncer, nós não sabemos. A não ser que tenha uma revelação pessoal de Deus. Aí é outra coisa. Não é assim, irmãos? Então, às vezes, alguém vai dar... Não, isso não é... É assim. Nós precisamos nos colocar... Ah, eu sei o que é isso. Quem não passou, não sabe. Jesus viu aquela mulher. E não diz aqui na Bíblia. Não diz. Mas se Jesus não chorou, andou muito perto do choro. Ele se compadeceu, ele aqui dentro apertou e engasgou a voz. Ele olha para aquela mulher, porque aquela mulher, ela já tinha dores do passado. Qual a dor do passado? Aquela mulher sepultou o marido, era viúva. Aquela mulher chorou o passado, chorou o presente, estava ali sepultando o filho, e choraria o futuro. Qual é o futuro dela? Esse homem, a gente diz aqui, um moço. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que esse homem podia ter uns 20 anos. Então, uns 20 anos é um homem que trabalhava com força, sustentava a mãe. Cuidava da casa, seria o provedor dela na velhice. Então, quer dizer que essa mulher também está sepultando o futuro. Ela chorou o passado, chorou o presente e está chorando o futuro. Que miséria. Vocês acham que Jesus não enxergou tudo isso? Enxergou, pois o Senhor se quebranta e disse para ela, não chores. Vocês viram quando eu fiz, eu estava fazendo a leitura? Quando eu faço a leitura da Bíblia para vocês aqui em público, eu procuro entender o tom de voz de quem disse. Jesus podia ter dito para ela, não chores. Isso é uma ordem, né? Isso é uma ordem. Mas na hora que eu li, eu fiz questão de... Vocês ouviram? Se prestaram atenção na entonação de voz que eu fiz ou não? Um e outro talvez sim. Não chores. É totalmente dizer não chores. São duas palavras exatamente iguais, não chores. Não é uma ordem, mas é um consolo. Pode parar de chorar. porque daqui um pouquinho eu vou fazer algo em favor de ti e do teu filho morto. Nas palavras, o que está acontecendo é exatamente isso que o Senhor está dizendo para ela. Aquela mulher que tinha perdido tudo. Aquela mulher que provavelmente ia dizer se o filho tinha aproximadamente 20 anos. Ela devia ter 40, no máximo. No máximo que as moças casavam com 13, 14, 15 anos nos dias de Jesus. Então uma mulher de 40, uma mulher nova, sepultando um filho. Dizer, essa mulher está enterrando tudo e ela talvez teria dito, por que não morri eu? Tem muita gente que diz isso, não diz? Ou um pai idoso vai sepultar um filho de 35, 40, 50 anos. De repente o pai está com 80 e pouco. Por que não morri eu? A mãe diz, por que não morri eu? Morreu meu filho. Não é assim que as mães falam? Em geral é assim que as mães falam. É assim que os pais, digamos idosos, vão dizer, eu já vivi todas as fases da vida. Por que morre meu filho? Mas essa mulher, penso eu também, dizia isso, se não na boca, no seu coração. E Jesus, então, cheio de compaixão. Compaixão. Muitas vezes a gente olha para os outros assim e diz, ah, que pena. Pobrezinho, pobre bicho. A gente chega a dizer até bicho, né? Você lembra uns momentos que Jesus teve compaixão de pessoas? Quando as pessoas foram ouvi-lo e há 3 dias estavam ouvindo Jesus... E não tinha mais o que comer. E lá pelas tantas o Senhor disse, tenho compaixão desta gente. Compaixão sempre vem em seguida de uma atitude. Só dizer, ah, que pena, pobrezinho, isso não muda nada. Muda a situação do outro? Nada. Jesus, quando viu um leproso, foi lido no início do culto, diz ali na Bíblia, profundamente compadecido. Agora é mais. Acho que quando Jesus viu aquele homem miserável, apodrecendo o corpo todo, Jesus não se aguentou e ficou cheio de compaixão daquele homem. E foi lá e curou ele. Na outra multiplicação dos pães, novamente, Jesus viu as multidões chegando. E antes de multiplicar os pães, tinha muitos doentes que vieram ouvi-lo. E diz na Bíblia, Jesus, compadecido, curou os enfermos. Quando você vai ver uma pessoa doente, e você vê que o estado dela está piorando dia a dia, o que é que você sente? Ah, se eu pudesse curar essa pessoa, você curaria ela ou não? Claro que sim. E se você vê alguém que está na vida completamente arruinado, infeliz, e aí se eu pudesse mudar essa pessoa, mudar, a gente diz, a sorte dela, mudaria. Tem coisas que nós podemos fazer e tem outras que não estão ao nosso alcance. Por isso nós pedimos a Deus. Mas o Senhor aqui vê a miséria desta mulher. E ele não consegue ficar imóvel. No tempo de Jesus e no tempo da Bíblia, tinha um grupo de pensadores, filósofos, teólogos. Eram uns homens meio pensadores. Era um grupo específico chamado estoicos. Talvez alguém já ouviu falar deles. E eles diziam que era impossível Deus ter sentimentos. Eles chamavam que Deus era apático. Aconteça o que acontecer com a humanidade, Deus não se envolve nisso. É como que ele consegue manter uma isenção. E esse momento bíblico aqui, essa história bíblica mostra o quê? Que Jesus é apático? Não. Jesus se envolve emocionalmente nesse momento. Às vezes a gente até tem que cuidar, não dá para se envolver tudo emocionalmente, não é? Mas a gente tem que cuidar para não ficar frio demais. As misérias estão à nossa volta, e a gente, não, isso não é comigo, e a gente diz, ah, isso é com o governo, isso é com as igrejas, isso é com o Estado, isso é com a prefeitura. Meus irmãos, tem coisa que é com nós mesmos, não vamos esperar dos outros. Não dá para a gente lavar as mãos. Vamos é nós fazer o que tem que fazer. Não dá para ser apático. Eles diziam que Deus é incapaz de ser atingido pelas misérias humanas. Diziam esses estoicos. O Senhor mostrando exatamente o contrário. que ele se envolve com a miséria humana. O versículo mais conhecido da Bíblia qual é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus olhou para as misérias desse mundo e disse, filho, vai lá, porque outra solução não há. No Antigo Testamento, quando Israel estava lá na escravidão, 400 anos miseravelmente no Egito. E diz na Bíblia que Deus ouviu o clamor daqueles escravos. E Deus viu aquela miséria. E aí diz assim, e Deus desceu. E aí chamou Moisés, disse, Moisés, vai lá, me representa. Preciso um representante humano, vai lá e faz alguma coisa por aqueles escravos. Deus ouviu, Deus viu e Deus desceu. Então Deus não é apático. Você pode estar às vezes atravessando dias difíceis, ou já uma temporada longa difícil, e pode dizer, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deixa eu te dizer, Ele não esqueceu de ti. Não esqueceu. A gente às vezes vai ouvir até na Bíblia mesmo, quando o salmista Davi dizia, Senhor, levanta-te. Desperta. Parece que Deus estava dormindo. Era o sentimento que o salmista tinha. Desperta, Senhor. Sim, a Bíblia é escrita com os nossos sentimentos. Estão ali. É o que Davi sentiu naquele momento. O próprio Filho de Deus lá na cruz diz, Deus meu, por que me abandonaste? Era aquilo que o filho realmente sentia. Pode ser que você está aqui e disse, olha, eu estou me sentindo completamente abandonado e parece que Deus desistiu de mim e eu já estou pensando em desistir de Deus também. Não, não caia nesta tentação. Parece que Deus não faz nada por mim. Parece, pode até parecer. Mas Deus, em momento algum, perdeu o controle do que acontece contigo. Amém, meus irmãos? Deus não perdeu o controle. Pode ser a pior notícia da tua vida. Por isso que eu quero fortalecer a tua fé, que Deus não é apático. Quando o Senhor olha para aquela viúva, e agora, órfã, quando a gente fica sem pai, quem fica sem filho, eu não sei que palavra é, alguém sabe que palavra se usa quando os pais perdem todos os filhos? E agora eles ficaram órfãos de filhos, vão fazer o contrário. Essa mulher não tem mais ninguém. É o fim. Ela está sepultando o fim. Enterrar aquele filho praticamente seria pôr o ponto final em esperança, um ponto de final em qualquer tipo de melhor vida ou condições de vida no futuro. Aquela mulher está numa situação terrível, o Senhor chega, o Senhor sente o que ela está sentindo e o Senhor dá uma ordem para aquele menino morto, aquele menino, aquele homem, jovem, eu te mando, levanta-te. Aí é só o nosso Deus para dar ordem para morto, não é? Aí é o nosso Deus que ele levanta aquelas pessoas que estavam ali completamente mortas. Eu sei que às vezes a gente tem coisas na vida que parece que já desistiu. Tem coisas tão duras que às vezes é impossível eu superar isso. E às vezes é impossível mesmo, viu? Na nossa força, nas nossas possibilidades, é impossível mesmo. Eu acho que a gente às vezes está carregando coisas e dizendo, tá, não tem mais jeito, estou indo e estou enterrando isso. Também estou pondo um ponto final nisso, não acabou, acabou. E aí aparece Jesus e te diz, não encerra ainda esse capítulo. Eu vou dar continuidade. Não enterra. Não enterra. Não carrega mais coisas mortas também. Isso tudo, eu quero assim, pode ser na situação de cada um de nós. Pode ser que cada um de nós tenha os filhos que nós estamos enterrando. Uma esperança que estamos enterrando. Não enterra. Sepultar significava enterrar e dar um basta. Não enterra. A esperança. Quando cada um de nós anda perto do Senhor. Às vezes tem coisa que você nem pediu a Deus e Deus está te dando. Tu concorda comigo? Deus te dá mais do que tu. Essa mulher não pediu nada para Jesus, foi Jesus que foi em direção a ela. Muito antes de a gente apresentar as nossas misérias ao Senhor, o Senhor se apresenta como ajudador. Ele vem sim ao nosso encontro. Ele para aquele féretro, aquela caminhada para o cemitério. Para aquele grupo, toca no caixão. Sabe que não podia se tocar no morto. A pessoa ficava impura para ir no culto depois. Tinha que tomar banhos e coisa e tal. É uma questão tanto de higiene quanto naqueles dias religiosos. Era, a questão abrangia esses dois aspectos. Tocar no morto, ainda que você fosse enterrar seu pai e sua mãe. Antes de ir para o culto, tinha que fazer umas orações e tomar uns banhos especiais com água. Alguém diria, Jesus, não toca, é um morto, tu vai ficar impuro. Deixa eu dizer uma coisa. Tudo aquilo que simboliza morte, lutas que a gente já está perdendo às vezes, ou até um pecado, que o Senhor quer mudar isso aí na nossa vida, o Senhor não fica contaminado com as nossas mortes. Tu acredita nisso? Nada de ruim que há em ti pode contaminar o Senhor, mas a santidade dele e o poder dele nos contamina. Amém, meus irmãos? É por aí. Nada que há em nós pode impedir o agir dele. Ele está acima. Ele está acima. Independente do momento que tu vives e o que tu vives, o que bom que você chegou aqui hoje à noite. Ah, mas pastor, eu sou um miserável pecador. Que bom que você veio aqui hoje à noite. Pastor, eu já desisti disso, já desisti daquilo, e de sonhos que eu tinha. Vamos retomar o sonho, mas tem que ter esse toque do Senhor. O Senhor vai ter que parar e você deixar Deus te tocar. Tem que parar essa caminhada para o cemitério. Ele estava indo para o cemitério. De repente a gente já está indo, vai, eu não vou mais, não quero saber mais, vou enterrar tudo. Não enterra. Nem sonhava essa mulher que o filho dela ia levantar dali um pouquinho. Quando o Senhor disse, não chore. Só chora, meus irmãos. Nesse caso, só chora quem está sofrendo muito. Não é? E você pode ter chegado aqui, pastor, eu estou sofrendo. Que bom que você veio aqui. Aqui é um lugar de a gente ouvir a palavra de Deus. Porque conforme você ouve, fé cresce dentro do teu coração. Porque as notícias ruins, elas têm, de certa maneira, um poder de nos botar para baixo, não tem? As lutas que às vezes a gente está perdendo, têm poder de nos botar para baixo. Por isso precisamos constantemente estar renovando essa nossa fé, conhecendo o nosso Deus. O menino se levanta e revive. E diz aqui na Bíblia, passou a falar. Passou a falar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus te tocar, e tu permitir que Deus te toque, e aquilo que está te matando, aquilo vai morrer e vai brotar algo novo. Você vai passar a falar. Falar o que o Senhor fez por ti. É muito bom contar o que Deus faz por nós. É ou não é? Você, afinal, aliás, tu tem contado para alguém o que Deus tem feito por ti? Ah, conta, conta, conta. Sabe, meus irmãos, nós temos tanta coisa boa da parte de Deus. Acho eu que nós não contamos nem a metade para os outros. Pensa um pouquinho na tua situação. Só o fato de estar sentado aqui com saúde não é uma bênção? Quantas pessoas estão em lutas tremendas com doença? Só o fato de hoje ter o que comer e o que vestir não é uma bênção? Só o fato de teu coração ter batido hoje, falei esses dias, 100 mil vezes bate seu coração num dia. Você não contou nenhuma delas, né? Porque bate automático. Você respirou hoje mais de 100 mil vezes. Teu pulmão abriu e fechou, e abriu e fechou essa super bomba de ar. E nós estamos falando e vendo, e está acontecendo processos aqui em todo o nosso ser, cérebro, olhos, boca, que a medicina ainda nem descobriu tudo, e vai levar muito tempo para descobrir tudo. E olha lá se vai descobrir tudo. Isso não é uma benção. Não é uma benção poder voltar para casa de noite e ter onde deitar a cabeça. Não é uma benção você poder descansar e você sabe amanhã, ah, mas amanhã vai ter lutas, até poderá existir. Mas eu sei que o meu Deus está comigo. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Essas coisas todas, sabe, isso nós temos que contar. E o que o Senhor faz particularmente a nós, temos que contar. E as pessoas começaram a contar. Esse homem falou, mas as pessoas também começaram a dar glória para Deus. Você já deu alguma glória para o Senhor hoje? Algum louvor para Ele? Dê. Nós estamos cantando louvores, por isso nossos cultos sempre têm bastante louvor. Porque nós queremos exaltar quem é o nosso Deus. Amém, irmãos? Nós não vamos ficar quietos. Nós não vamos cansar de dizer as grandezas, a beleza do nosso Senhor. Amém? E o que Ele pode fazer por nós. O que Ele quer fazer por nós. Só uma coisa. Nós precisamos interromper a caminhada da morte. Jesus interrompeu aquele pessoal que estava indo para o cemitério, não foi? Nós temos que muitas vezes parar a minha doença, a minha desgraça, o meu... Não, nós temos que dizer, ah, eu tive isso, ou eu tenho isso, mas eu tenho um Deus que me dá força para superar. Amém? Senão a gente começa, é minha, minha, minha, tudo que é de ruim é meu. Mas por que não diz o meu Deus, a minha fé? A minha esperança. Por que não mudar o discurso? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se nós falamos só de coisas negativas e negativas e negativas. E coisas desesperançosas. Quando Israel estava na miséria. Jeremias escreveu um livrinho pequeno na Bíblia chamado Lamentações. Você já leu Lamentações? São apenas 4 capítulos. Vá para casa hoje à noite e leia Lamentações. Lamentação quer dizer um choro profundo de dor diante da miséria que se abateu sobre uma pessoa, ou no caso deles, sobre a nação toda. E lá pelas tantas, a cidade tinha sido toda destruída. As mães chegaram ao ponto de matar os filhos e comerem os filhos. Está na Bíblia. As pessoas comiam esterco de pomba. Está na Bíblia. Sua Bíblia tem tudo isso. A desgraça era total. Miséria absoluta. Só vinha coisa ruim na cabeça. Só coisa ruim, é claro. Reclamação, murmuração, desesperança. Tudo ruim. E o Jeremias disse assim. Quero trazer a memória. Lembra? O quê? Coisa ruim? Não. Aquilo que me dá esperança. Traz à memória o que te dá esperança. O teu Deus, quem é o teu Deus, o que Ele faz por ti. Mesmo que o teu... Você pode ter chegado aqui e dizer, pastor, mas eu estou numa miséria total de tudo. Existe como reverter. Essa viúva... A miséria dela era maior que a de qualquer um de nós. Ninguém aqui hoje perdeu o filho. E nem perdeu o marido, num tempo atrás. E vocês que até falaram que um dia perderam os filhos. Não perderam os maridos. Estão com eles. A miséria dessa mulher da Bíblia era pior. Não diminuindo a de vocês. Mas a dela era maior. A tua miséria. A tua, vamos chamar, desgraça, pode ser grande, mas é inferior à graça de Deus. Eu gosto muito daquela palavra do apóstolo Paulo que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde se instalou, agora vamos ampliar esse versículo. Onde se instalou uma miséria, seja qual for ela. Deixa a graça de Deus superar isso aí, vai superar. Ah, pastor, tu vai fazer uma oração aqui na frente agora por nós e vai mudar tudo. Pode ser que de um e outro sim, e de outros vai uma mudança gradativa. Aqui nós não damos passe, porque os que dão passe são mentirosos e não muda nada. Aqui nós oramos para um Deus vivo agir. E muitas vezes Deus pode agir instantaneamente, é claro que sim, Ele é Deus. Aqui tem uma prova, aquele menino levantou na hora. E Deus pode agir dia a dia, numa caminhada nossa com Ele? Sim. Deixa o Senhor fazer cada caso com cada um de nós como Ele quer. Mas uma coisa nós sabemos que Deus faz. E Ele enxerga as misérias. E a graça dEle é maior que todas as misérias do mundo inteiro juntos. Você chegou no lugar certo. Se você não tem luta, dê glória para Deus, está tudo bem. A gente passa muitos dias e momentos que não tem, praticamente, não tem nada para pedir a Deus, é só louvor. Então dá louvor, é isso aí. E outros de nós chegam, às vezes é um dia ou um período, e Deus, eu estou aqui no chão. Eu estou destruído, Deus. O que vocês acham que essa mãe aqui estava? Destruída. Mas não tem destruição desse mundo, não tem. Que Deus não tem algo para construir sobre e a mais, não é? Não tem. Viúva e agora órfã de filho. Não tem mais nada essa mulher. Não tem mais nada. Sabe qual hora que Deus mais trabalha na nossa vida? Quando a gente tem a sensação, Deus, estou perdido. Deus, não tenho mais nada. Deus, acabou minhas forças. O que o apóstolo Paulo disse? Quando sou fraco, então é que sou forte. Quando o meu eu, se rende. Você pode ter trabalho, família, dinheiro, mas a rendição, quando você, que nem numa guerra, eu me rendo, me entrego. Você me venceu. Quando você diz Deus, você venceu Deus. Aí Deus trabalha. Quando eu me sinto fraco, Deus, essa situação eu próprio não consigo reverter. Eu não consigo mudar, Deus. Não tenho forças, Deus. Quando você se entrega, Deus começa a trabalhar. Mas enquanto sobra, às vezes, uma pontinha de, ah, eu posso. Eu dou meu jeito, eu tenho meus amigos, eu tenho isso. Sabe por que muitas vezes Deus não faz enquanto nós não nos rendemos? Porque a gente é capaz de não dar a glória para Ele. Ah, não, isso aqui deu certo porque um amigo me ajudou, a amiga me ajudou, o fulano me ajudou. Muitas vezes, eu não estou dizendo que é todas, tá? Porque ninguém de nós sabe todos os porquês como Deus age. Ninguém vai querer se atrever a dizer tudo a respeito do Senhor. Essa mulher aqui não tinha mais nada. Perdeu tudo. E ali Deus agiu. Ali Deus trabalhou. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. A fraqueza nossa, vamos dizer, é a oportunidade para Deus. Eu vou falar isso diferente. Quando alguém está no fundo do poço, de lá clama a Deus. E aí começa a sair do fundo do poço. Também tem os orgulhosos que estão no fundo do poço e continuam cavando para baixo. Mas deles eu não vou falar hoje. Quando você está lá embaixo, ou alguém te botou para baixo, não desespera, porque Deus está vendo. Deus está vendo. Ele tem poder para reverter o quadro. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Aleluia, Deus. Gostaria que você falasse com o Senhor. E se você crê no que eu falei, então você vai ver que a esperança voltou a ressurgir no teu coração. Se você já tinha desistido de algo, apresenta para Deus. Se você achou que Deus não se importava, como aquele grupo lá na antiguidade dizia que Deus era apático, insensível aos nossos sofrimentos. Se Jesus se comoveu com essa mulher, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele se comove com a situação de cada um de nós. E me permita te dizer agora, em nome de Jesus, minha irmã, meu irmão, não chores. Não, isso não é uma ordem. Isso é um consolo. Você pode ir secando as suas lágrimas. Porque o Senhor é socorro, bem presente também na hora da tribulação. Peça um milagre. Jesus fez um milagre para aquela mulher sem ela pedir. Mas quando nós pedimos, nós também estamos demonstrando nossa humildade e dependência que temos do Senhor. Você pode pedir um milagre para Deus? Pede nesse momento. Entre você e o Senhor. Só entre você e o Senhor. Só entre você e o Senhor. Peça o seu milagre. Pedidos que vão glorificar o nome dele, é óbvio. Pode pedir, meu irmão, minha irmã. É um milagre em você. Porque antes de haver aquela, dá para dizer aquela ressurreição desse moço, teve que parar tudo, aquele caminho para o cemitério teve que parar. Aquela comitiva que caminhava, parou. Pare agora de pensar no pior. Pare de crer na desgraça. Pare de crer que dias piores virão. E aí comece a crer que o Senhor próprio está te dizendo, não chores. Eu sei, Deus, é um sentimento que eu tenho aqui nesse momento. Que muitos de nós estão se sentindo tremendamente fracos e pequenos diante dos desafios que estão vivendo. Quando nos sentimos pequenos, Senhor, como criança, então o teu reino está vindo sobre nós. Vem o teu reino, Senhor. Vem o teu governo. Você pode chamar, vem o teu reino dentro da minha casa, Senhor. Pode dizer isso para Deus? Pode dizer. Vem o teu reino, o teu governo. Na minha própria vida. Vem, Senhor. Vem o teu reino, Senhor. Nas minhas finanças. Pode pedir. O Senhor se comove quando vê as nossas misérias. Vem o teu reino. Na minha saúde. Pode pedir para o Senhor te curar nessa hora. Pode pedir. Ele ama ouvir a tua oração. Pode pedir. Não fique apenas curtindo a sua dor. Dá para dizer a primeira fase da parte que eu li hoje à noite. Era dor e luto. Eu quero te dizer. Existe a compaixão do Senhor, a outra fase. E depois da compaixão, o milagre. mas não te apegue à tua dor. Chame pelo Senhor. Diga para o Senhor. Pode ser que você agora está orando por alguém, um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, um colega de trabalho. Ore por alguém que você sabe também que está sofrendo. Não vamos ficar olhando só para nós agora, não vamos olhar para fora. Vamos dizer, para fora dos muros da igreja. Tem tanta gente sofrendo e que nós conhecemos. Peça em favor de alguém agora a Deus. O filho da minha amiga, a filha, o meu próprio filho, está como que indo para o cemitério. Mas eu te peço, toca, Senhor. Transforma aquilo que é morte em vida. Aquilo que está momentaneamente em desgraça, transforma pela tua graça. Pede, pede. Saiba, você sabe, que o Senhor é cheio de compaixão e cheio de ação. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Continue falando com o Senhor. Eu sei que cada um de nós pediu por si, tá bom? Mas nós temos que orar por outros que também estão em luta. Irmãos aqui da igreja, que estão alguns muito doentes. Outros estão mal nos relacionamentos familiares. E se você não sabe, mas se Deus, se o pastor falar, porque existe alguém nessa condição. Então, age em favor desses também, Senhor. Ou você sabe de alguém que está desviado dos caminhos de Deus? Essa pessoa corre um risco tremendo de que se morrer vai para o inferno. Ora por essa pessoa, Deus, por favor, Deus. Como dizia o salmista, levanta-te, Senhor. Age, te apressa, Senhor. Você pode pedir, isso não é pecado. É a maneira de orar, nossa. O Senhor se compadeceu de doentes, de famintos de comida, de leprosos. Eu sei que o Senhor se compadece de nós. Tem misericórdia de nós, cada um de nós aqui, Senhor. Você pode pedir isso para Deus, tem misericórdia de mim, Senhor? Pode pedir. Aliás, eu até devo dizer, deves pedir. Tem misericórdia, Senhor. Se você quer chegar aqui na frente agora para orar, eu não vou te perguntar nada. Quer chegar e te ajoelhar aqui na frente? Quer ficar de pé? Diz, Deus, eu quero te apresentar minha oração lá na frente, Deus. Porque isso para mim é muito significativo diante do altar. Chegue aqui então, chegue. Você tem liberdade para isso? Você está na casa do Pai? Pode vir. Independente qual é a tua luta, pode chegar aqui diante do Senhor. Vamos ter esse tempo para oração. Vamos falando com Deus. Você vai chegando. Ou até onde você está, diz, ah, eu quero me ajoelhar aqui mesmo onde eu estou, te ajoelha. Às vezes você se sente seco por dentro. Diz, Deus, eu quero renovar minha fé também. Isto, como você se sente melhor, chegue diante de Deus. Você ouviu a palavra. Você creu na palavra de Deus. Agora faça. Faça seus pedidos. Peça sim aquilo que vai honrar Deus. eu devo te dizer, não chores, não chores, Jesus está vivo. Jesus entende o teu coração. Pode ser que você se sinta sozinha, como sozinha estava aquela viúva nesse momento. Mas o Senhor veio. O Senhor veio. Te apega ao Senhor. Alguém diria, só sobrou Deus. Então sobrou tudo. Que não é sóbrio. Você tem Deus.